olhares estranhos foram perdidos em um passado muito difícil. Será que já acordei pra reagir? Jogadas ao vento, nuvens escuras no meu pensamento. Se tudo vai, não posso mais te acompanhar. Estou perdendo e nunca vou me acostumar. Todos os dias são